É isso aí, 99. Conexão, surto de gabu. Fala pro pessoal parar de falar. O pessoal tá falando muito. Aí vai lá, surto. Mostra como é que se faz! Botando tipo 10 minutos assim pra 1 da manhã. Nem te falo quem eu vejo ali na rua. Aquele cara que não tem nenhum controle na boca. Num style de jaqueta, bermudão e touca. Tirando onda ali onde só tem paga pau. Vou colar pra ver se ele me reconhece e tal. E aí, tá lembrado de mim, sangue bom? Não? Vou refrescar tua memória então. Eu sou aquele cara que você não esquece. Se não fala de mim, acho que tu adoece. Agora vai tentar fingir que não me conhece. É mais ou menos desse jeito que tudo acontece. Dei uma dura e o mano cresceu pro meu lado. No meio da função ele ficou folgado. Não entra numa, não entra numa. Os caras só te consideram porque ninguém sabe direito qual é a tua. Tirando onda de play. Tem vergonha de dizer que é favela e pensa que eu não sei. O cuzão falador vai morrer no pau de fogo. Com a cara arregaçada, cheia de pipoco. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Se eu tiver errado, pode vir me corrigir. Mas acho que é o mesmo cara que eu conheci. Nunca fez nada que alguém pudesse lembrar. Trombou comigo e entrou numa de me tirar. Perguntou qual era a minha, me chamou de moleque. E quis saber por que eu tô fazendo rap. Demorei pra responder, olhando pro fulano. Tentando imaginar com quem tava falando. Mas pode crer, tô entendendo bem. Ele só tá querendo aparecer pra tu também. Como eu já sei o que é que pega, pode vir que tem. Me dera fruto, eu me liguei que tu não é ninguém. Fica pagando de boizinho na quebrada. E tira onda de favela com a playboyzada. Bateu de frente com os dois de uma vez só. Se complicou, ficou com medo, deu até dó. E aí, não vai me chamar de boy? Dizer a verdade na cara mesmo sabendo que ela dói. Tô vendo que acaba de amarelar. Então pega sua língua e enfia em outro lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar. Para de olhar, para de falar, para de me criticar. Tá incomodado, muda de lugar.